Obrigado. Obrigado. Excuse me. Maybe we can crank up the BPM. But mankind won't be destroyed. Yes, I have a band, post-punk band in Brasília. It's called Risco Torto 61. Ele vai ouvir daqui a uns. Yes. But I have this, I also played viola da gamba. So, yes, I have this solo project which I sing my compositions with a viola da gamba, a baroque guitar. Okay. Can you give me some links? I really want to listen / buy your stuff. And maybe I can share my stuff. Maybe we can do some nice things together. Should I put my email address in the chat? Yeah, do it. Of course. Can I put my email address in the chat? Yes. I'll put it in the chat. Perfect. I'll send you an email and I'll text you mine as well. I'm le mec au fur et à mesure de sa chute. Il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Et tout va bien. Tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est le paysage. style. He'll learn your style. And then he can teach you his. Understand? Lekker bij jou. Double check even, man. Dank je, dank je. There is no contradiction. Faith, there is no contradiction between faith and science. nutritious food. Corn cobs. Let's make this thing international. Thank you. foundations of civilization are beginning to crumble under the dread assault of that horror long feared. Thank you. David ali, diretamente de Israel. Não custa nada lembrar, Palestina livre, né? Paz pra todo mundo aí. Fazer minha escolha pra depois eu dar um rolé. Amarelo e cor do céu, nossos dias de sol. Traçando envelhecido preto, nossa marca de sal. City, café quente, noites frias de verão. Marcas d'água, luzes da cidade. Panelas em todas as partes que vira verão. E a que é minha casa pra tu ver a vista linda. Eu amo minha cidade, quero saber de você. Até que você é Salvador. gente aí me diz onde é que você tá. Eu fiz que nem pro mar, ficar no trabalho só pra te encontrar. Eu fui por lá e eu vou fui por cá. Produto musical só pra te encarar. Me encarar só alguém ver se te ficar. Apresentando aqui, acabando de conhecer o Horus, improvisando aqui com a gente na lata. E a Malu vai voltar daqui a pouco. Malu Engel, Horus, dois grandes artistas aqui que a gente conheceu. E no baixo aí, diretamente de Israel, Palestina Livre, lá ele com Israel, Palestina Livre, é o Shavit. Chega aí. Ali na frente pro contato, nunca se nem contrato. Mas bem, eu quero dinho, posso fazer bem. Mas por mim, sigo me segurando, eu tô tentando. E eu não sou tão forte quanto eu queria, quanto eu podia ser, eu gosto de lembrar do tempo que eu sorria. Então, eu segui seus passos com os seus passos largos, os meus passos em falso, mas eu não aguentei. Cabeça de fato, me sinto cansado, tava achando que é fácil. Escola, trabalho, sorrindo pra tela, não pinto mais quadros. Rumo, mó trabalho, cruzando uma cidade. Com pouca batalha, baixando pra regar um fim de dia. Esse distância, larga o tempo que eu podia ter tempo. Passando um incêndio, levava com muito sentia a liberdade, mas agora não. Voltando ao trabalho, bus lotado, zero viagem, cruzando a cidade. Com pouca passagem, partindo pra guerra, conflito de assim que saudade do tempo que eu podia ter tempo. Passando um incêndio, levava com muito sentia a liberdade, mas agora não. Os teus passos com os seus passos largos, os meus passos em falso, mas não aguentei. Cabeça tomada, me sinto cansado, tava achando que é fácil. Olhos já cansados, espalhados na city. Eu esperei tanto tempo parado. Seu cigarro, uma pastilha de mim. Mata de pés pra dançar a vida. E eu pensando nos momentos da vida. Parado por mim, dentro do busão lotado. E eu me encontro parado, retardado por uma vida cotidiana. Acordo mais cedo pra ir pro trabalho. Me encontro cansado. Thank you. Profundezas da Bye.